tua. Pequena morena, obscena e serena, mas que cena que ela encena, depois minha cena. Já resolvo o problema, faço logo um esquema. Parece até atriz de cinema, vira o tema do poema. O adequado não é antiquado, trancado no quarto, reparto os quartos, já fico farto. O telefone eu descarto, de manhãzinho logo eu parto. Sentido apurado, mais um mês e apertado. Na viagem do estrago, é lá pra casa eu trago. Já te vejo pelada, de calça apertada e blusa colada, e uma cara de safada. Essa gata é ração pra virar lata. Ela viaja nessa madrugada, não tô perdendo nada. Jogada, mente acionada. A noite comigo hoje é sua. Aproveite antes que venha o sol e caia a lua. Caia a lua, caia a lua. Mesmo de roupa já te vejo nua. Eu ativo a sua mente, ela flutua. Ela flutua, ela flutua. A noite comigo hoje é sua. Aproveite antes que vem o sol e caia a lua. Caia a lua, caia a lua. Mesmo de roupa já te vejo nua. Eu ativo a sua mente, ela flutua. Ela flutua, ela flutua. Eu não tenho cifrão, eu não tenho carrão e muito menos mansão, mas já te passo a visão. Qual vai ser o X da questão? Vou te levar lá pro meu colchão. E ela dança, a ideia avança. Ela se lança, faz cara de santa. Não planta, não se acalanta. A noite é uma criança, tem sua mudança. Tudo se alcança, mantenho a liderança. Busco a bonância, vejo a elegância. Sei a circunstância, cheio de substância. Sua substância, noite mansa. Vai virar minha janta, do jeito que encanta. Na manhã se adianta, ela chama, leva pra cama. Essa trama, faz pose de dama, mas no fim engana. A noite comigo hoje é sua. Aproveite antes que venha o sol e caia a lua. Caia a lua, caia a lua. Mesmo de roupa já te vejo nua. Eu ativo a sua mente, ela flutua. Ela flutua, ela flutua. Tua. A noite comigo hoje é sua. Aproveite antes que venha o sol e caia a lua. Caia a lua, caia a lua. Mesmo de roupa já te vejo nua. Eu ativo a sua mente, ela flutua. Ela flutua.